Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nos últimos dias, eu estive trabalhando as transcrições dos dois cursos de Teoria do Estado que eu dei no Paraná e mais do curso de Filosofia Política que eu dei aqui. É um calhamaço, sei lá, dá umas 1.000 páginas e isso está dando um trabalho miserável, porque no Brasil a língua falada ela é muito diferente da língua escrita. Se você tenta na expressão oral, se aproximar da língua escrita, soa artificial. E se você, na língua escrita, mantém oral, soa totalmente caótico. É claro que isso era diferente numa época em que a linguagem popular era mais criativa. Então, vamos dizer, a contribuição de certos modos de falar, até gramaticalmente errados, ou em certas gírias, assim, enriquecia a língua. Mas hoje acontece o contrário. Quer dizer, o que existe não é uma variedade, um enriquecimento da língua, é o que há uma infantilização da língua, né? Então, por menos que a gente deseje, a gente é afetado por isso de algum modo, de maneira que as transcrições elas se tornam impublicáveis, né, do jeito que estão, e elas têm que ser inteiramente reescritas. Mas no ato de reescrever, a gente introduz muitas coisas novas e acaba fazendo um curso completamente novo, de modo que eu tenho aqui uma aula da Filosofia Política praticamente escrita. E é a aula que eu vou passar para vocês hoje. Tá, com alguns, talvez acrescentando alguns comentários, mas a aula está pronta aqui, tá? Não há mais nada o que dizer, na verdade, além do que está dito aqui. Aproveitando para esclarecer o seguinte. Eu sempre achei que o teste de uma filosofia não está, vamos dizer, num acerto ou erro das suas teses gerais, mas na capacidade que elas têm de se transformar numa interpretação ou numa explicação efetiva da experiência real. E se você, na hora que você traduz as afirmativas gerais em análise de fato concreto, você vê se funciona ou não. Não é isso? Aquele velho preceito de Jesus Cristo: vocês digam o que viram e ouviram. Então, aquilo que nós vemos e ouvimos é ali que é o terreno, vamos dizer, onde a verdade é testada. Quando não é isso, você cai nesses artificialismos, como o tal do problema de Gettier, né? Eu fui parar nisso porque tem um sujeito que anos atrás escreveu umas coisas contra mim. Eu não li o que ele escreveu contra mim, não sei o que é. Mas daí me mandaram o currículo dele e disse que a sua grande especialidade era o problema de Gettier. E esse problema de Gettier eu sempre achei uma coisa absolutamente ridícula. É uma pergunta, é a seguinte pergunta: se um sujeito acredita numa verdade por motivos falsos, isso é conhecimento ou não? Então, a mim me parece que esse problema se resolve em exatamente 10 segundos. Você entender que conhecimento é conhecer é uma coisa e crer é outra, completamente diferente, que o órgão que conhece não é o mesmo que crê, né? Que na crença existe uma admissão voluntária, tá certo? E que ela, por um lado, independe do conhecimento, e o conhecimento, por sua vez, independe dela. Se você entende isso, você entende que o problema de Gettier absolutamente não existe. Por exemplo, se você vê algo, mas você se recusa a acreditar naquilo. Isso é uma coisa, experiência muito simples. Você mostra uma coisa evidente para o indivíduo, uma fotografia, um documento, e ele vê, nesse instante ele conhece, tá certo? Mas ele se recusa a crer. Portanto, você vê que são mecanismos completamente separados, não tem nada a ver com o outro. Portanto, a justificativa verdadeira ou falsa que um sujeito tem para acreditar na verdade, independente do conhecimento dessa verdade. Portanto, você querer que só admitir como conhecimento aquilo que seja justificado não faz o menor sentido. A justificação ou prova, por sua vez, também ela é independente tanto do conhecimento quanto da crença. Quer dizer, quais são os motivos que você tem para crer ou você, presta atenção, quais são os motivos que você tem para crer naquilo que você conhece? São três elementos, né? e eles são completamente independentes. Então, por exemplo, eu posso crer numa coisa verdadeira, tá certo? Sem ter a menor justificativa, ou principalmente sem ter uma prova lógica durante anos a fio. Mas eu posso também descrever daquilo que eu conheço perfeitamente bem. E, ademais, se não fosse possível você desacreditar daquilo que você sabe, não seria possível um fenômeno chamado neurose. Sobretudo a histeria não seria possível. Porque o histérico, ele não acredita no que ele vê, ele não acredita no que ele percebe, ele acredita no que ele diz, ou no que dizem para ele. Você vê que o mecanismo da crença, nesse caso, ele está colocado nos antípodas do mecanismo do conhecimento. Então, essa pergunta, o sujeito que crê numa verdade por motivos falsos, ele tá, isso é um conhecimento ou não? Esta pergunta não é uma pergunta filosófica, ela não pode ter uma resposta unívoca. Ela é uma questão empírica que só pode ser resolvida caso por caso. Às vezes, o sujeito que acredita numa verdade por motivos falsos está na verdade, às vezes está na falsidade. Isso depende de fatores empíricos e psicológicos que variam de indivíduo para indivíduo. Portanto, isso não é uma questão filosófica de maneira alguma, isso é uma questão empírica a ser estudada caso por caso. Está aí resolvido o problema de Gettier. Agora, tem gente que está discutindo isso há anos e não chega à conclusão. Por que não chega à conclusão? Porque querem resolver isso por métodos lógico-analíticos. Ou seja, mediante análise de proposições. Ora, o conhecer é uma coisa e a sua expressão numa proposição é outra completamente diferente. Nós conhecemos milhares de coisas que nós não conseguimos expressar em palavras. Basta isso para você entender que o conhecimento é uma coisa e a sua expressão numa proposição, numa construção verbal, é outra completamente diferente. Isso quer dizer que, ao analisar as proposições, você não está analisando o conhecimento propriamente dito, você está analisando apenas a expressão verbal dela, a qual pode ser adequada ou inadequada ao conhecimento. Por exemplo, se você pede uma pessoa descrever o que ela está vendo, ela fatalmente reduzirá o que ela está vendo a certas categorias lógicas que simplificam o negócio. Mas ela vai descrever não o fato concreto individual, mas uma generalidade, então passar do específico para do particular para o geral. Não é isso? Então, por exemplo, o que eu estou vendo? Ah, eu estou vendo uma vaca malhada. É bom, vaca malhada é um conceito de uma espécie de vaca, né? Não de uma vaca em particular. Então, quer dizer, você não está descrevendo aquela vaca que você está vendo, mas você a está inserindo numa classe. E a respeito desta classe que você está predicando. Isso quer dizer que a análise das proposições jamais coincide com a análise da experiência. Nunca. Na análise da experiência, nós temos que levar em conta recordações, experiências interiores, fatos que nós sabemos, uma constelação de elementos que não têm expressão verbal e que, às vezes, nós não saberíamos expressar verbalmente. Mas, na análise da experiência real, isso é necessário. Se nós trocamos a análise da experiência real pela análise das proposições, você pode analisar a proposição o resto da sua vida, você só vai chegar a uma conclusão sobre as proposições e não sobre a experiência. Ora, crer não é uma proposição. Crer é uma experiência real, efetiva, que o indivíduo tem. Não é isso? Então, a sua expressão em proposições não corresponde ao ato da crença, à experiência real da crença. Então, um dia nós temos que escolher. Ou nós vamos analisar a experiência, como vamos dizer, com toda a sua variedade de fontes, ou nós vamos nos ater à análise de proposições e vamos ficar o resto da vida praticando filosofia analítica, tá certo? E vamos entrar num fenômeno que eu chamo de ruminação catatônica. Você analisa, analisa, analisa, analisa, analisa e nunca chega a coisa nenhuma. Você não chega a coisa nenhuma, por quê? Porque no início da análise você já trocou de objeto, você já saiu da experiência para a proposição. Então você não está analisando coisas, fatos, pessoas, situações, porém proposições apenas. Então, quando o indivíduo achou que a única finalidade da filosofia seria analisar proposições, foi assim que começou a escola analítica, claro que depois ela enriqueceu muito, Isso foi a maior desconversa em 2.400 anos de filosofia. Isso foi a maior desconversa, o maior desvio de assunto que já existiu no mundo. Filosofia tem que lidar com uma infinidade de conteúdos não verbais e não verbalizados que fazem parte da experiência real. Portanto, você vai ter que analisar estes elementos, às vezes sem poder expressá-los. Como é que você consegue analisar? É simples, porque os seres humanos com os quais você fala têm experiências análogas. E eles podem experimentar imaginariamente aquilo que você está referindo, e no instante em que você usa uma palavra sintética para aludir à experiência que você não está descrevendo e não está expressando, mas apenas está nomeando, tá certo? O seu ouvinte preenche aquilo com experiências análogas dele, que ele também não consegue expressar. Então, esta é uma das teses fundamentais, né, da minha teoria do conhecimento, que o mundo é o mediador de toda a linguagem. Não existe comunicação fora do mundo, e o mundo está pressuposto em tudo que você diz. E eu conheço o mundo, e todos aqui que estão me ouvindo, e todos os demais seres humanos conhecem o mundo, nós estamos no mesmo, mais ou menos no mesmo mundo, tá certo? E sem essa constante referência ao mundo que nos transcende infinitamente, a linguagem é absolutamente impossível, tá certo? Portanto, nós usamos a linguagem para nos referir a algo que transcende a linguagem. Hoje mesmo eu coloquei no Facebook uma frase dizendo que a capacidade mais fascinante da inteligência humana é que ela consegue perceber a analogia entre a linguagem e a realidade, o que significa que ela transcende infinitamente a linguagem. Mas senão estaremos presos dentro da linguagem e só conseguiremos pensar os elementos que já estão inseridos dentro da linguagem. Portanto, jamais poderia aparecer uma palavra nova, ou jamais poderia aparecer uma situação indescritível, e assim por diante. Então, este esforço de aprisionar o ser humano nos limites da linguagem, seja tal como foi empreendido no início da escola analítica, por Bertrand Russell, o que levou o coitado Wittgenstein quase ao desespero, porque ele percebeu que não dava para fazer isso, que isso era uma. Ele percebeu que isso era uma loucura, mas aí ficou a vida inteira querendo sair disso, mas não sabia como. Tanto na versão da escola analítica quanto na versão desconstrucionista, estruturalista, desconstrucionista, etc., essas tentativas de apreender o ser humano na linguagem são, ao mesmo tempo, manifestações de impotência cognitiva e de onipotência, porque isso fará, vamos dizer, da análise da linguagem, seja da análise feita pela escola analítica, seja pelos desconstrucionistas, o domínio total do conhecimento, e nada mais pode entrar, a não ser os elementos que eles admitam, né? Então, tudo isso aí é evidentemente uma doença cultural, gravíssima, mas nós não precisamos cair nela. Basta você saber que em qualquer comunicação humana, o número de subentendidos que transcende infinitamente a expressão verbal está todo presente, e os dois, tanto o falante quanto o ouvinte, estão conscientes disto. Né? Então, o exemplo é quando você está num país estrangeiro e você quer entrar no supermercado e quer saber o preço de uma salsicha, você não sabe dizer salsicha. Né? Bom, em alemão você não poderia saber, porque existem 400 tipos de salsicha, cada um com um nome diferente. Então, quem você pergunta? Quanto custa isso aí? Né? Veja, isso aí, complementado pelo gesto de apontar, mostra a presença do mundo como mediador da comunicação. Se não tivesse nada ali além das palavras e além do seu significado dicionarizado, seria impossível você fazer esta operação. Então, é por isso que a análise filosófica ela tende a transcender o mundo da análise lógica, análise linguística, vai ser a análise da experiência. E essa análise só é compreendida. Por quê? Porque as pessoas com quem você fala têm experiências análogas e estão no mesmo mundo. Elas tanto podem entender, vamos dizer, a mesma coisa quando você, por exemplo, indica, né, quanto custa isso aí. Você está vendo uma coisa e o açougueiro também está vendo a mesma coisa, tá certo? E ambos sabem o que é, embora você não saiba o nome. Ou eles têm a percepção dos mesmos objetos, ou têm memórias de percepções análogas, que complementam aquilo que você está dizendo. Quer dizer, se na hora que o sujeito ouve, ele não complementa com os seus próprios elementos aquilo que está dizendo, ele não vai entender coisa nenhuma. E desses elementos, só uma parte ínfima é verbalizada. Certo? Então, o tempo todo, em filosofia, nós temos que nos reportar à experiência do nosso interlocutor, à experiência que ele tem do mundo, e não somente, vamos dizer, às proposições que ele é capaz de enunciar. Né? Então, em vista disso, é que eu sempre achei que o teste da filosofia não está nas discussões gerais, como nas famosas ideias abstratas, mas está justamente na sua capacidade de analisar e entender situações do mundo real, por mais modestas que elas sejam. Né? Vamos dizer, tanto pode ser, vamos dizer, sei lá, uma guerra, um terremoto, ou uma mera crise doméstica, uma briga de marido e mulher. Tá certo? Entender o que se passa é, de fato, o teste da filosofia. Né? Não basta o sujeito dizer, enunciar belas proposições gerais, é preciso ver se ele entende o mundo real no qual nós vivemos. E esse mundo é constituído de experiências que, na sua quase totalidade, permanecem indizíveis, mas são comunicáveis. Este é outro milagre da inteligência humana. Né? Então, por exemplo, você conhece pessoas. Né? Eu aqui conheço a Rochane faz não sei quantos anos. Eu posso dizer o que eu sei da Rochane? Não posso dizer. Né? Seria muita coisa, não acabaria nunca. E mesmo se eu falasse durante 3 anos, ainda teria coisa que teria escapado. Então, isso quer dizer que... outra coisa, eu não posso dizer e... eu posso pensar a Rochane? Né? Não, eu posso pensar na Rochane. Quer dizer, eu a designo, por assim dizer, em pensamento e deixo subentendido um montão de coisas que eu sei dela, mas que eu não estou pensando naquele momento. Então, existe uma infinidade de coisas que nós podemos conhecer, mas não podemos pensar. Ou seja, não podemos transformar em objeto de pensamento. Nós temos que contar com a presença real delas fora do nosso pensamento. E essa presença se incorpora, né, no nosso pensamento como uma espécie, vamos dizer, de atmosfera que rodeia esse pensamento e a qual nós constantemente nos referimos. Não é isso? Então, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam se eu faço fichamento dos meus livros. Né? Aqui está cheio de livros, já tem uns 8 mil aqui dentro. Eu faço fichamento, falo, para que eu vou fichar se já está escrito? Quer dizer, os livros, eles são o fichamento, meu Deus do céu. Eles são o arquivo. Eles são parte da minha memória. Né? E se eu fosse tentar conservar tudo isso na minha memória, sem a presença física dos livros, eu não conseguiria, mas eu não preciso fazer, porque os livros estão aí. Quando eu não lembro, eu vou lá e dou uma olhada. É isso. Do mesmo modo, os entes e as situações das quais nós nos recordamos, de algum modo, elas estão todas aí. Mas elas não são pensáveis. Você pensa um signo delas. Né? Mas este signo designa uma infinidade de detalhes que você não consegue pensar ao mesmo tempo. Não é isso? Então, para você fazer de um ente qualquer, um objeto do seu pensamento, você o troca por um nome. Mas você só entende esse nome por quê? Porque você tem a evocação de tudo mais o que você não conseguiria dizer. Não é isso? Então, quer dizer, você não conhece a sua mãe, você não conhece a sua mulher, você não conhece a sua namorada, agora você consegue pensá-las, transformá-las em objeto de pensamento? Não. Você pensa em signos delas e o resto você não pensa, mas sabe. Né? É assim ou não é assim? Isso invoca o testemunho, né, do mundo inteiro. E você, quando... E não é só pessoas, coisas, coisas simples. Eu posso aqui esse isqueiro, por exemplo. Eu posso transformar no objeto do meu pensamento? Eu posso pensá-lo? Não, eu posso pensar nele. Né? Mas quando eu penso nele, eu penso tudo que ele é, desde que o fabricante pegou a matéria-prima, pegou o prato, pegou o petróleo, transformou em plástico, pegou metal, fundiu metal, fez um desenho. Não. Tudo isso está na realidade desse isqueiro. Ele não existiria se não fosse tudo isso. Isso é a realidade dele. Né? Então, o processo inteiro pelo qual ele veio a existir é ele. Né? E tudo isso está presente. Eu consigo quando eu penso no isqueiro, eu penso tudo isso ao mesmo tempo. Não, eu não penso. Por quê? Porque eu sei isso e não preciso pensar. Então, a área do saber é infinitamente maior do que a área do pensar. Então, é o contrário do que dizia Kant. Kant dizia, tem coisas que nós podemos pensar, mas não podemos saber. Eu disse, é o contrário, meu filho. Tem infinitamente mais coisas que você pode saber sem poder pensar. Agora, se você pega, em vez de você analisar o saber, que é uma experiência real e ilimitada, uma experiência sem fronteiras, e você o troca só pelo pensar e começa a analisar o pensar, e você vai chegar a conclusões sobre o pensar, mas elas não se aplicam ao saber. E este erro tem sido cometido em filosofia há pelo menos 3 séculos e continua ainda, até hoje. Tanto que existe esse maldito problema de Gettier, que é claramente uma confusão entre pensar, saber e crer. Muito bem. Então, foi pensando nisso que eu me dediquei por anos a fio a fazer essas análises da situação nacional e internacional. Análises que são aplicação direta, tá certo? De conceitos que eu desenvolvi nos cursos de teoria do Estado e ciência política, é a mesma coisa. Teoria do Estado e ciência política são 2 nomes da mesma coisa. Então, evidentemente, no espaço dos artigos, eu não posso expor todo o aparato conceitual que está por trás deles. Tá certo? E talvez faltaria um dia, pelo menos, talvez eu tenha que fazer isso, pegar um artigo e explicar todos os métodos e todos os critérios que foram usados para produzir aquele resultado. Tá certo? Mas, se o aluno é inteligente, ele não precisa dessa mediação. Ele tem aqui a teoria de um lado e ele tem lá, vamos dizer, a sua aplicação, um caso concreto, do outro, ele faz a ponte, né? Então, esses métodos, eles têm dado resultado que eu mesmo considero espetaculares, porque faz 20 anos que eu estou fazendo previsões e todas elas se realizam. Na outro dia teve aqui o Leandro Rocha fazendo uma entrevista, e ele é um analista de mercado, analista de investimento, que é uma área na qual a previsão é absolutamente essencial. E os analistas de mercado, as previsões acertadas fazem parte do currículo deles. Se você pega aqui, é o currículo Gerald Celente. Foi o cara que previu tal crise, que previu tal queda do dólar, que previu tal não sei o quê, papapá. Né? Isso quer dizer que a margem de acerto que se espera nessa área dos analistas de mercado é muito grande. Por que que a mesma área não se espera dos cientistas políticos e sociólogos? Esse é o grande problema. Então, a minha conclusão é a seguinte. Eles não têm... Se você pegar toda a ciência política mundial, ela não tem critério científico para analisar a realidade. Ela não sabe fazer isso. Sabe só blá, blá, blá. Tá certo? E foi justamente por isso um dos motivos que me levaram a me interessar por esse assunto. Falaram, está faltando alguma coisa. Tem algum momento do processo que eles não conseguiram incorporar na estrutura da sua ciência. E talvez eu possa dar uma ajudinha e dar algumas dicas para complementar essa ciência e torná-la mais operativa, mais funcional. Foi para isso que eu dei aqueles 2 cursos. Só que depois dos cursos eu aprendi ainda muito mais coisas. E quando eu começo a ler o que eu disse na época, a minha conclusão, tudo que eu leio que eu escrevi em outra época, eu vejo assim, pô, mas como eu era burro, eu não sabia isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Claro que eu já sabia alguma coisa que a plateia não sabia, né? Mas tem muito mais coisa que eu aprendi depois, e quando a gente vai ficando mais velho, você vai aprendendo mais rapidamente, vai pegando mais coisas que, inclusive, transcendem a sua capacidade de explicar, né? De expressar. Então, eu vou simplesmente ler aqui o que eu escrevi, colocar isso no site do seminário, porque essa é uma redação provisória, ainda provavelmente vou mudar muito. Mas um dia será publicado, né, com esse livro de filosofia política. Então, primeiro aqui, a distinção de ciência política e filosofia política. Ciência é um conjunto de investigações voltadas a um objeto previamente delimitado e empreendida segundo métodos e critérios consensualmente admitidos, de modo maximamente uniforme, pela comunidade dos investigadores interessados no assunto. Isso quer dizer o seguinte, se você pegar uma simples cena de um romance ou de uma peça de teatro, você tem material ali para 40 ciências diferentes, porque cada uma vai encarar aquilo sob um aspecto diferente e fazer uma pergunta diferente. Né? Então, por exemplo, se o sujeito está descrevendo a crise da Bolsa de Nova York em 28 e tem lá um banqueiro, um investidor que perde tudo e se suicida. Então, nesta cena, está tudo misturado, quer dizer, a biografia do indivíduo, o seu estado interior, a sua psicologia e a crise, as causas da crise, a reação das outras pessoas, está tudo isso está condensado ali. É possível estudar isso? Não, não é possível. Você entende aquela cena do romance, por quê? Porque você consegue imaginar situações análogas. Não é isso? Bom, você nunca perdeu bilhões na Bolsa de Valores, tá certo? Mas talvez você tenha algum dia perdido alguma coisa. Eu me lembro quando era um moleque, um brinquedinho meu caiu dentro da privada e foi a minha primeira experiência da morte, porque eu sabia que aquele negócio não ia voltar. Então eu entendi que a vida tem uma dimensão trágica, tem coisa que não volta atrás, que não tem conserto. Então, o sujeito, eu estou lendo lá a cena do homem que perdeu bilhões da Bolsa de Valores e eu me lembro do brinquedinho que eu perdi na privada e entendo a semelhança e a diferença, portanto, a analogia das duas coisas. Nós usamos analogia o tempo todo, tá certo? Então, diz a Susan Langer, no livro de tratado dela sobre lógica simbólica, que todos os conhecimentos humanos começam com alguma analogia, e ela tem toda a razão. Para não dizer que começa com alguma analogia, começa primeiro com uma percepção. Da percepção nasce as imagens da memória, das imagens da memória, daí nascem as analogias e daí começa o conhecimento a partir do ponto em que ela o analisa. Então, isso quer dizer que só existe um conhecimento científico se você já tem um objeto precisamente delimitado. Como é que você faz essa delimitação? Você tem que fazer em três etapas. Primeiro, tem que ter um objeto material distinto. Mas o objeto material não basta. É preciso que você tenha um ângulo pelo qual você observa. Tá certo? Por exemplo, existe a antropologia e existe a fisiologia humana. Ambas tudo têm por objeto objeto o mesmo ente material que é o ser humano. Só que uma está interessada em descobrir uma coisa sobre ele e outra está interessada em descobrir outra coisa. Né? Então, você, essa é a distinção que os escolares fazem entre objeto material e objeto formal. Só existe uma ciência a partir do momento em que um objeto material foi escolhido e transformado num objeto formal. Então, você tem um ângulo determinado pelo qual você vai olhar. Esse ângulo, evidentemente, é um dos inúmeros ângulos pelos quais aquela coisa pode ser estudada. E isso mostra que a distinção entre as várias ciências não é a distinção da matéria, mas da forma, ou seja, ou do ângulo. Porém, ainda tem um terceiro grau, que é o seguinte, a que tipo de respostas você pretende chegar a respeito. Tá certo? Se você pegar, por exemplo, a clínica médica, ela tem por objeto o mesmo ente material da antropologia e da fisiologia. Só que ela não quer responder às questões da antropologia e nem da fisiologia. Ela quer chegar a um certo objeto que é, vamos dizer, a terapêutica. Né? Quer dizer, o modus operandi para pegar o indivíduo num certo estado patológico e reconduzi-lo à normalidade, se possível. Portanto, o objetivo é o terceiro. Então, isso aqui, os escolásticos distinguem o objeto material, do objeto material se distingue o objeto formal, e o objeto formal se divide em dois. O primeiro que chama formal motivo, que é o ângulo. E o segundo, formal terminativo. Ou seja, a que tipo de resposta você quer chegar sobre este objeto. Se não tem isso, não tem ciência alguma. Não é isso? Quando o objeto não está ainda claramente delimitado e não há um consenso quanto aos métodos e critérios, cabe à filosofia o trabalho preliminar de aplanar o terreno no intuito de torná-lo acessível à investigação científica, o que não quer dizer que seja essa a única função da filosofia. Provavelmente, a maior parte das questões filosóficas jamais se transformarão em observações científicas. Mas eu sempre defino ciência da seguinte maneira. Existe a filosofia e existem estabilizações provisórias de questões filosóficas que foram delimitadas suficientemente para, durante algum tempo, poderem ser estudadas segundo métodos e critérios estáveis. Durante algum tempo, preste atenção, isso quer dizer que toda a ciência é formulada de uma certa maneira, numa certa época, e ela vai fazendo observações e investigações sobre aquele ângulo, com aquelas perguntas e com aqueles métodos e critérios. Mas o próprio acúmulo das investigações pode levar a contradições mais tarde. Então, a ciência entra numa crise de fundamentos. Portanto, ela retorna ao campo filosófico. Isto quer dizer que falar que existem ciências que são autônomas em relação à filosofia é uma coisa absolutamente ridícula. Não existe nenhuma ciência que esteja imune a questões filosóficas. Se a ciência é totalmente independente, então isso quer dizer, meu filho, que esses seus métodos e critérios, e esse objeto é limitado, ele vai continuar imutável pelo resto do século. Nunca vai dar um problema. Por exemplo, você definiu a biologia como uma ciência que estuda os seres vivos e definiu vida mais ou menos assim, assim, assado. De repente, você encontra um ente que você não sabe se ele está vivo ou não está vivo. O primeiro que você encontrar é pronto já. Bagunçou toda a delimitação do seu mundo. Você é obrigado a refazer os conceitos básicos, e isso não é um trabalho científico, isso é um trabalho filosófico. Então, a ciência jamais se torna independente da filosofia. Quando você lembra que isso aconteceu, no tempo da Renascença, na entrada da modernidade, a ciência se tornou independente da filosofia, se tornou temporariamente independente, mas quando chega no começo do século XX, já bagunça tudo e começa as crises de fundamento, até da mais desenvolvida da ciência, que é a física. Quando descobre partículas subatômicas, então o negócio bagunça mais ainda. E até hoje, as maiores preocupações dos físicos não são de ordem física, são de ordem filosófica, eles não têm solução para isso. Então, isso quer dizer que a filosofia não tem só por finalidade aplanar o terreno para a investigação científica, mas levantar e equacionar uma infinidade de problemas, a maior parte dos quais jamais serão acessíveis a qualquer tratamento científico. Por quê? Porque os objetos não se estabilizam suficientemente para poder ser delimitados e para poder ser estudados por um mesmo critério e método, nem mesmo durante 2 semanas. Tá certo? Então, como nenhuma ciência chega jamais a uma delimitação perfeitamente satisfatória do seu objeto, e como os métodos e critérios podem a qualquer momento ser questionados de novo e de novo, as fronteiras entre ciência e filosofia são móveis e fluidas. Todas as tentativas de demarcá-las de maneira definitiva têm falhado e vão continuar falhando enquanto os seres humanos continuarem padecendo as mesmas limitações cognitivas que os caracterizam desde a aurora dos tempos. Uma distinção cabal entre ciência e filosofia só pode existir no sentido administrativo e arquitetônico. Isto é, nas diferenças que o regulamento de uma universidade estabelece entre duas atividades profissionais e consolida na forma de 2 prédios diferentes onde elas se exercem. Então, se você perguntasse o que é ciência e o que é filosofia, diz, ciência naquele prédio ali e filosofia naquele outro prédio. É um critério distintivo, mas evidentemente não nos diz o que é ciência e o que é filosofia. A delimitação de um objeto de estudo científico corresponde àquilo que Edmund Husserl chamava de uma ontologia regional, recortada, segundo ele, no corpo maior de uma ontologia geral. Isto é, apreendemos a unidade mais ou menos estável de um determinado tipo de seres ou fenômenos, porque sabemos onde eles estão na ordem geral dos seres e fenômenos, e sabemos tanto o que os distingue dos demais, quanto o que os articula com eles. A palavra sabemos, no parágrafo que acabo de escrever, não deve ser tomada em sentido estrito e rigoroso. Às vezes apenas supomos saber. E na prática, às vezes, essa suposição basta para fundar a delimitação deste ou daquele objeto científico, pelo menos até que o progresso mesmo das investigações levante problemas que coloquem em dúvida essa delimitação e forcem um retorno às questões filosóficas que foram de início negligenciadas ou adiadas. Ciências inteiras foram constituídas sobre noções empíricas jamais analisadas suficientemente. Os resultados dessas ciências podem parecer persuasivos durante algum tempo, porém, mais cedo ou mais tarde, os próprios fundamentos dela acabam sendo postos em discussão. O exemplo clássico que eu dei aqui são as noções do Newton, do espaço absoluto e do tempo absoluto. Tá certo? Que naquele momento pareceram resolver o problema, mas passado 2 ou 3 séculos, Agora, esse sujeito chamado Einstein diz: ah, nada disso existe, as coisas realmente não são assim, o tempo e o espaço são relativos um ao outro. E daí você pensa assim: ué, como é que eu não percebi isto antes? Mas você não percebeu porque, para os fins daquela investigação que o Newton estava fazendo, aqueles conceitos, embora falsos em si mesmos, eles serviam de unidade de medida para as observações que ele queria fazer. Quer dizer, é como se fosse, vamos dizer, você inventar uma régua qualquer e faz uma série de comparações. A régua é falsa, mas as comparações feitas com base nela são verdadeiras. Não é isso? Então, se fôssemos entrar no problema de Gettier, então diríamos que a gravitação universal não existe, porque Newton as encontrou com conceitos errados. Falei, tá, é a prova que você pode ter um motivo errado para acreditar numa coisa certa. Não é isso? Porque se fôssemos levantar este problema, então colocaríamos em dúvida o caráter científico da própria lei de Newton. Não é isso? O que, evidentemente, seria um exagero inaceitável. Né? Então, a história da ciência está cheia de, vamos dizer, de conclusões certas que o indivíduo obteve a partir de premissas erradas. Se você levantar o problema de Gettier, então você vai dizer: bom, então não existe ciência nenhuma, é tudo furado, né? Durante séculos não parecia haver nada de problemático na convicção de que a ciência física estudava objetos materiais, isto é, coisas que ocupam lugar no espaço. A descoberta das partículas subatômicas abalou essa convicção ao ponto de um físico renomado, Wolfgang Schmidt, sugerir que o objeto da física atômica não é propriamente a matéria, mas uma espécie de pré-matéria, que Santo Tomás de Aquino chamava de matéria secunda, definida. Ele fala de uma matéria-prima, que é uma coisa totalmente indefinida, que é a mera possibilidade de vir a ocupar um lugar no espaço. Em seguida, tem a matéria secunda, que já era caracterizada por qualidades matemáticas, né? Portanto, já não era uma matéria totalmente informe, ela tinha forma de equações matemáticas, né? Definida por puras qualidades matemáticas, independentes de toda a corporalidade. Então, você tem a matéria-prima, que é mera potência, mera possibilidade. Em seguida, você tem certas determinações puramente matemáticas. Depois, essas determinações puramente matemáticas se somam a outras determinações, e daí você tem a matéria. Outro cientista eminente, que é o R.C. Rayleigh, confessou que, a rigor, os conceitos usuais da ciência física atual são incompreensíveis. Isto é, que todo o trabalho filosófico de esclarecê-los ainda está por fazer. Muitas vezes, na prática, a ciência tem de se contentar com a medição e manipulação técnica de fenômenos cuja natureza lhe escapa por completo. A ordem geral dos seres e fenômenos admite, entre eles, várias modalidades de existência distintas e vários encavalamentos possíveis entre essas modalidades. Por exemplo, os fatos da economia não existem como existem os animais e as plantas, embora animais e plantas possam ser personagens importantes em alguns desses fatos. Os fatos da psicologia não existem da mesma maneira que existem as figuras geométricas, embora o conhecimento que temos delas seja ele próprio um fato psicológico. Ou seja, quando você entende uma equação geométrica, você não está lidando com fatos de psicologia, mas o entendimento que você tem é um fato psicológico que se passa na sua mente, né? Se a atividade prova de uma ciência começa a partir do momento em que o objeto parece suficientemente delimitado para poder ser objeto de uma investigação sistemática, a filosofia, por sua vez, não hesita em recuar desde um objeto mal delimitado até os problemas mais fundamentais da ontologia, ou teoria geral do ser e da existência, cuja solução possa ser necessária para a precisa locação desse problema no corpo do ser em geral e a demarcação das suas fronteiras com outros seres. Por exemplo, é muito interessante você observar quando começa uma ciência. Quando começa, por exemplo, a ciência social, a sociologia, no século XIX, na verdade, a sociologia, no sentido informal, existe desde que o mundo é mundo, né? E o próprio cara que era presidente da Associação Sociológica Americana, o Peter M. Sorokin, ele sempre insistiu nisso, na bibliografia sociológica dele entrava as obras de Lao Tse, de Confúcio, etc., etc. Quer dizer, alguma sociologia sempre existiu. Mas a sociologia científica, no sentido moderno, surge então no século XIX, com Emil Durkheim. E ele vai delimitar um negócio que a gente chama de fatos sociais. Então, bom, é necessário que ele admita que fatos sociais existem, porém, como você toma conhecimento dos fatos sociais? É pelo mesmo modo que você toma conhecimento da existência de entidades corporais? É claro que não, você precisa de uma coisa mais sutil e mais complexa do que isso, né? Então, isso quer dizer que delimitar o objeto de uma ciência é encontrar o lugar dele dentro da ordem geral do ser e dentro das relações que ele possa ter com seres circunvizinhos. Não é isso? Eu recomendo que vocês estudem como que o Durkheim delimita isso que ele chama fato social. Ou, mais tarde, por exemplo, no livro do Miguel Reale, você vai ver o esforço para delimitar qual é o território próprio do direito, o que o distingue do enfoque sociológico, econômico, ético, etc., etc. Todas essas distinções e formalizações, todas elas são provisórias. Elas podem cair por terra amanhã depois e te obrigar a mudar tudo, né? Então, no caso da ciência política, um recuo tão fundo não é necessário. Isso aqui eu vou explicar mais adiante. Então, eu vou explicar aqui por que digo que o objeto da ciência política está mal definido. E depois eu vou explicar por que, para defini-lo melhor, não é necessário recuar até problema de ontologia geral. O problema é mais fácil do que parece. Quem quer que se aventure a estudar ciência política perceberá logo de entrada que elementos importantes dela estão espalhados por livros de direito, de filosofia, de sociologia, de ética, de antropologia, etc., etc., etc. Esse ponto é ilustrado ainda pela simples variedade de nomes dados à ciência política. A expressão teoria geral do Estado é de origem alemã, Allgemeine Staatslehre, teoria geral do Estado. A ideia de fazer do Estado objeto de uma ciência surge mais ou menos ao mesmo tempo com a convicção de que o próprio Estado seria a culminação da racionalidade humana, a mais complexa e alta das criações humanas. Então, o Estado não só tem uma racionalidade própria, mas ele é a encarnação suprema da racionalidade. Então, de certo modo, uma ciência do Estado, uma teoria do Estado, está imbricada no próprio Estado. E basta analisar, né, o conhecimento que o Estado tem de si mesmo para que a doutrina inteira dessa ciência apareça na sua frente, que é exatamente o que Hegel fez. Essa é uma ideia de Hegel. Se não fosse essa ideia, nem mesmo existiria uma teoria do Estado. No entanto, o Estado moderno, tal como concebido por Hegel e tal como passou a existir na Alemanha entre a época de Hegel e a de Bismarck, uns 45 anos depois de Hegel, é apenas uma das formações estatais possíveis. Mas, ao mesmo tempo, estavam se formando outros Estados que eram completamente diferentes do Estado germânico. Entendemos também que o próprio Estado, em geral, é somente uma das muitas formações políticas possíveis. Quer dizer, você pode negar, vamos dizer, que a liderança de uma tribo de índios é uma instituição política? Não, algo de política ela tem, não é isso? Você pode negar que o feudalismo é uma forma de organização política? Não, não pode. No entanto, esses dois casos, você não está falando de Estado, não existe Estado. Enfim, o Estado em si não é um objeto que tenha generalidade e universalidade suficientes para que sozinho e como tal seja objeto de uma ciência. Então, aí você está, vamos dizer, a ideia de teoria geral do Estado, como se fosse, vamos dizer, com a ambição de ser uma ciência da política em geral, é um pensamento metonímico. Você está tomando a parte pelo todo. Você está tomando um exemplar, né, sendo no caso o Estado germânico, como se fosse, vamos dizer, ele expressasse a quintessência do fenômeno. Pode até ser que isso aconteça, mas você não sabe. Você só saberá se você comparar esse estado com outros estados completamente diferentes. E talvez esses outros estados não possam ser encarados da mesma maneira que o estado germânico, isso é, como encarnação suprema da racionalidade humana. Talvez não possa. Pior ainda, se o estado é a culminação da razão humana, ele é uma entidade autoexplicativa, que só pode ser teorizada desde seus próprios pressupostos. Ele engloba a teoria em vez de ser abarcado por ela. Isso quer dizer que a teoria geral do Estado, que partisse desse pressuposto de que o Estado é a encarnação suprema da razão humana, ela estaria colocada num nível de racionalidade inferior ao do seu próprio objeto. Não é isso? Isso quer dizer, a teoria do Estado seria parte do Estado e uma parte inferior. O equivalente francês à teoria do Estado é a science politique, cuja ênfase específica se originou da eclosão dos movimentos positivistas no século XIX. Esses movimentos tomaram como pressuposto a convicção de que o verdadeiro estudo científico da política tinha sido inaugurado por Nicolau Maquiavel. A originalidade de Maquiavel consiste em, primeiro, abandonar toda a explicação teológica da origem e natureza da sociedade humana, com toda a referência a Deus, em última análise, e tomar a sociedade humana como um domínio autônomo separado do sobrenatural. Segundo, separar radicalmente a política da moral. Terceiro, privilegiar na análise dos fenômenos políticos as motivações humanas mais baixas e perversas, como se fossem naturais, onipresentes e autoexplicativas, como se elas não necessitassem de explicação nenhuma. No entender dos positivistas franceses do século XIX, isso marcava um giro auspicioso das antigas explicações idealizadas e moralistas, comprando na Idade Média, havia, até a Renascença houve muitos livros, que era assim, a educação do príncipe. Então, o que o governante deve fazer? Isso realmente conselhos extraídos ou dos filósofos antigos, ou da tradição cristã, etc. etc., dando um modelo do governante. Isso era durante muitos séculos, isso foi um modelo típico de livro de ciência política. Era uma espécie de manual do usuário. E o Maquiavel abandona essa abordagem que é normativa e preceptiva, e passa a explicar a política tal como ele a vê na realidade, isso é a realidade tal como ele a entende. Então, essa separação entre a moral e a política marcaria então, o começo da política científica. Isto é a abstenção do juízo de valor. Jean Baudin, nos seis livros da República, mostrou que as operações 1 e 2 eram inviáveis. Né? Em primeiro lugar, nós não sabemos onde termina o território do sobrenatural e onde começa o da sociedade humana. Quando você vai ver, todas as sociedades humanas existentes alegaram para si mesmas uma origem sobrenatural. Como é que você vai esquecer disso? Vamos supor que elas todas estivessem enganadas. Né? Mas algo do sobrenatural, pelo menos na imaginação dos personagens, estava ali presente. Então não tem como você afastar. Em segundo lugar, afastar a moral, separar a moral e a política não é possível, porque juízos morais são formulados a todo momento na política. E terceiro, você vê que os indivíduos empenhados em fazer o mal não predominam de tal maneira sobre os indivíduos empenhados em fazer o bem. Então, na política, como em tudo mais, existe um confronto constante entre o bem e o mal. Isso é o que diz Jean Baudin. Ele diz, bom, matou a charada, né? Quer dizer, o Maquiavel peca por abstratismo. Ele separa coisas que só podem ser distintas mentalmente, mas que não podem ser separadas na realidade. Se você quer observar a realidade, então você não pode seguir somente aquela parte que você abstraiu, mas você tem que levar em conta os elementos antagônicos, né? No meu livro, Maquiavel, A Confusão Demoníaca, expliquei que Maquiavel jamais foi um realista, mas um idealizador do mal. Um diabolista devoto e ingênuo, tão incapaz de analisar as coisas com realismo, que nos estudos que faz da política do seu tempo, acaba apostando sempre no partido perdedor, desmentindo fragorosamente as receitas de sucesso que havia fornecido no príncipe. Então, eu até hoje me pergunto por que consideraram Maquiavel realista. Não é possível você ser realista nas suas proposições gerais. Você só pode ser realista quando você examina o quê? A realidade, não proposições gerais. E quando Maquiavel examina a realidade, ele erra sempre. Quer dizer, ele sempre aposta no cavalo perdedor. Eu digo, então, o que ele entende do sucesso na política se ele está sempre do lado do fracasso? Então, ele não é realista de maneira alguma. Tá certo? Então, é aquele negócio, é um viés cognitivo que é confundir pessimismo com realismo. O problema com a concepção positivista da ciência política é que ela busca imitar o modelo das ciências naturais sem ter examinado antes as diferenças específicas que existem entre o mundo, a natureza e a sociedade em geral. Quer dizer, um exame aprofundado da questão das fronteiras entre natureza e sociedade, portanto, entre ciências naturais e ciências sociais, só apareceria no fim do século XIX e na Alemanha, né, com o Wilhelm Dilthey, Windelband, Heinrich Rickert. Houve ali toda uma escola que se chamou da ciência do espírito. Então, concordo ou não com eles, o fato é que eles fizeram um esforço monstruoso para distinguir esses dois domínios e, portanto, encontrar para as ciências sociais, que eles chamam de ciência do espírito, um objeto claramente delimitado. Pouco importa se tiver sucesso ou não. Mais tarde veremos isso. A ciência natural busca por toda parte regularidades constantes e leis. E nem sempre, ou quase nunca, é possível encontrar na sociedade humana. Né? Então, de cara, quer dizer, os acontecimentos da ordem natural, embora sejam acontecimentos singulares, eles ocorrem de acordo com certas pautas constantes. Por exemplo, as estações do ano, o ciclo da gestação, o nascimento e crescimento das plantas, etc. Tudo isso repete certos protocolos, por assim dizer, que são constantes, repetíveis, e a função da ciência natural é justamente encontrar essas fórmulas, essas constantes que são repetíveis. Tá certo? Acontece que na história humana, na sociedade humana, é difícil encontrar coisas desse tipo. Embora haja alguns elementos que se repetem, eles só se repetem durante algum tempo. Tá certo? Por quê? Note bem, você pode estudar o ciclo, vamos dizer, de uma vida animal, por exemplo, um gato. O gato, ele é gerado, daí tem a gestação dele, e ele nasce, cresce, se alimenta, decai e morre. E o próximo gato vai fazer exatamente a mesma coisa. Acontece que a história humana é uma só. Né? A humanidade nunca parou de crescer. Né? Então você não tem várias humanidades que existiram e morreram que você possa comparar. Você pode ter civilizações, assim, mas acontece que quando tem uma outra civilização, ela é tão diferente que você não encontra uma constante. Tá certo? Pode até tentar encontrar uma constante, mas isso jamais lhe dará a certeza de que as coisas vão se passar exatamente da mesma maneira na próxima civilização. Por exemplo, um dado constante na história humana é o seu constante crescimento. Segundo dado constante é a constante aproximação entre as várias sociedades e civilizações que tem um nível cada vez maior de contatos. Não é isso? Os contatos se intensificam. Não é isso? E terceiro, a ocupação do território nunca parou de crescer. Não é? Então, nenhum desses. Você pode dizer que essas três são constantes, mas não são constantes repetíveis. É? Então, você não tem com o que comparar. A famosa lei dos três estados de Auguste Comte. Comte é com M. Segundo a qual a humanidade atravessa uma fase mística de crenças religiosas, em seguida uma fase metafísica marcada pela busca de leis e princípios obtidos por mera análise lógica, por fim uma fase positiva caracterizada pela observação e indução científicas, contrasta de tal maneira com os fatos que só pode ser explicada como uma projeção idealizada das expectativas de Auguste Comte sobre a sua própria obra. Quer dizer, ele esperava que a sua própria obra fosse a encarnação da terceira fase. E que isso marcasse, então, vamos dizer, uma nova etapa histórica. Ora, essas etapas não existem porque por exemplo, houve uma fase metafísica de quando que a metafísica acabou. Está cheio de gente fazendo metafísica até hoje. Tá certo? Já acabou porque não entra mais na universidade. Fala, bom, então isso faz parte da história da universidade, não da história humana. Ele está tomando de novo o raciocínio metonímico. o que uma certa comunidade de cientistas e sábios aceita, você toma como se fosse, vamos dizer, a produção intelectual da humanidade inteira. Isso é furado, obviamente. E assim por diante. Mais tarde, a introdução de métodos matemáticos no estudo da política não produziu melhores resultados. Já no ambiente anglo-saxônico, fala de uma teoria do governo, que é especificamente o exame da estrutura do governo democrático, parlamentar e constitucional, assim como há na Inglaterra e nos Estados Unidos. Por exemplo, um exemplo característico do Woodrow Wilson, que eu creio que foi traduzido no Brasil, governo constitucional dos Estados Unidos. É um estudo científico, evidentemente, mas um estudo descritivo. É científico no sentido de que ele busca a documentação correta e a descrição adequada do fenômeno, mas não é científico no sentido de buscar constantes e leis, etc, etc. Então, é preciso ver o seguinte: o governo constitucional democrático dos Estados Unidos e da Inglaterra é suficientemente complicado para que o indivíduo passe a vida inteira estudando só aquilo. Né? Então, a teoria do governo é uma disciplina que ainda existe, tá certo? E que é, em parte, ela entra como a modalidade especificamente anglo-saxônica de ciência política, e em parte ela é uma coisa distinta da ciência política. Já vamos ver o que aconteceu aqui. A teoria do governo faz desse fenômeno, quer dizer, o governo constitucional democrático dos Estados Unidos e da Inglaterra, um fenômeno, faz desse fenômeno em particular uma espécie de modelo, régua e unidade de medida através do qual se compreende e se avaliam outras formações possíveis. Em cada uma dessas concepções, quer dizer, a alemã, a francesa e a anglo-saxônica, existe uma limitação intrínseca na medida em que o objeto da ciência é, ao mesmo tempo, a circunstância social e cultural na qual essa ciência se produz. Esse objeto já nasce escravizado à circunstância em um determinado momento e lugar, o que não permite a essa ciência alcançar um nível de generalidade que possibilite uma comparação efetiva entre fenômenos tão distintos entre si, como, por exemplo, a monarquia constitucional inglesa, o regime do Irã, ou a estrutura do Estado soviético e do Estado nazista. É evidente, pelo que pegamos o Estado comunista e o Estado nazista, do ponto de vista do governo constitucional americano, é que ele é apenas um horror. Portanto, o estudioso da Constituição americana consideraria esses dois tipos de Estado como aberrações e não como fenômenos normais. Só eu digo o seguinte: durante quanto tempo e em quantos lugares a democracia constitucional predominou no mundo? Eu diria que antes as tiranias são o normal. É o que sempre existiu por toda parte. E a democracia constitucional é um exemplo. Daí que os caras falam do excepcionalismo americano. Quer dizer, o regime americano é uma exceção. Mas você não pode, ao mesmo tempo, tomar como exceção e achar que os outros é que são anormais. Se ele é uma exceção, ele é o normal. O anormal é ele. Ainda que seja uma normalidade boa. Então, isto aí cria este problema. Não tem jeito você pegar um tipo de governo, um tipo de Estado, como se fosse um modelo para você comparar com os outros. A comparação tem que ser mútua, daqui para lá e de lá para cá. E, além disso, tem que entrar outras possibilidades, outros modelos, tá certo? Para você poder alcançar um nível de generalidade suficiente para você poder dizer que aquilo é um conhecimento científico. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. O nível de, vamos dizer assim, padrão civilizacional dos outros estados tirânicos, eles podem ser com um elemento de medição para comparar se o excepcional é o que acontece na Constituição americana ou se o excepcional é o que acontece nesse estado? Não, você está perguntando se existe um padrão ou régua de medida para as várias civilizações. Se você colocar, por exemplo, sei lá, podemos inventar um critério moral, por exemplo, escolher um critério moral. Não é isso? Mas, mesmo que você tenha esse critério moral, será muito difícil você distinguir entre as seguintes coisas. Quer dizer, uma civilização pode aderir a certos preceitos morais, mas isso não quer dizer que esses preceitos morais prevaleçam na vida diária. Para saber se prevalece ou não na vida diária, você precisaria estudar, vamos dizer, a vida cotidiana nessas civilizações. E aí seria um problema, não acabaria mais. Tá certo? Então, vamos dizer, o julgamento moral das civilizações é um abacaxi. Então, você vê, certas civilizações estão, vamos dizer, até para usar um conceito, mais avançadas do que outras. Bom, se você diz que elas estão avançadas, você está supondo que todo mundo está se encaminhando para um determinado objetivo, uns estão mais perto, uns estão mais longe. Se os objetivos são diferentes, não faz, dizer que, não faz sentido dizer que uma está mais avançada do que a outra. Por exemplo, se você pegar a civilização inco-azteca, o ideal deles era o controle governamental perfeito de tudo. Quer dizer, o governo é dono de tudo, inclusive das pessoas. Então, quanto mais aumentasse o poder do governo central, está mais perfeito no entender deles. Eles não buscavam outra coisa. Eles não estavam buscando a liberdade civil. Eles nem sabiam o que era. Né? Então, como nós podemos dizer que uma outra civilização estava mais avançada do que eles? É. A civilização só pode avançar para onde ela quer avançar. Não para onde o vizinho quer que ela avance. Está certo? Então, nós, vamos dizer, é possível um julgamento moral das civilizações? É, se você alcançar um patamar de generalidade muitíssimo alto. Então, você teria que ir para o terreno da teologia. A moral judaico-cristã, por exemplo. Claro, teologicamente você poderia fazer isso. Se você diz, olha, existe apenas um Deus, e ele diz que tem que ser assim, mas assim, então você pode julgar as pessoas. Agora, mesmo assim, Deus fez algum mandamento para as civilizações? Não, ele fez para as pessoas. Sim. Então, como é que você vai transpor esses 10 mandamentos para uma civilização? É uma operação quase difícil. Quase difícil, não, quase impossível. Está entendendo? Então, por exemplo, como é que uma civilização vai honrar pai e mãe? Não é isso? Ou não cobiçar a mulher do próximo? Quem é a mulher do próximo de uma civilização? Vocês teriam que raciocinar por analogia e entrar num negócio desesperadoramente metonímico. Né? Então, isso quer dizer que mesmo que você tivesse um critério moral universalmente aplicável, isso não resolveria o problema. Esses fenômenos são tão diferentes entre si que a tentativa de compreender um deles através da comparação com o outro resulta numa correlação demasiado casuística. Bom, vou pular um pedaço aqui. Sempre que tomamos uma determinada formação político-estatal como se fosse um modelo prototípico, a manifestação direta da essência do fenômeno, e tentamos estudar todas as demais formações a partir dessa, entramos num casuísmo sem fim. Do mesmo modo, se para evitar isso, procedemos como os franceses, que adotam o método positivista da pura comparação e medição com abstenção de juízo de valor, chegamos às vezes à impossibilidade de tentar descrever certas estruturas políticas construídas sobre a ideia do bem comum. Logo, teremos de explicar sem ter a concepção clara do que seja esse bem. Quer dizer, em que medida, por exemplo, eu estou estudando a civilização medieval, você veja que existe ali um rudimento de organização política baseado no bem comum. Em função desse bem comum, por exemplo, havia um preceito geral, não escrito, de que se um senhor feudal não administrasse bem a sua fazenda, o seu feudo, e o feudo não prosperasse, os seus vassalos e servos da greve começassem a morrer de fome, os outros tinham o direito de tomar essa propriedade dele. Né? Então, isso em nome de um negócio que eles chamavam bem comum. Né? Porém, de um ponto de vista mais moderno, liberal, isso seria o absurdo dos absurdos. Não é isso? Por quê? Se os vassalos e servos da greve estão passando mal ali, eles que vão embora e vão para o outro fio. Não é isso? A intervenção externa seria um abuso. Ademais, é claro que muitas vezes podia haver, vamos dizer, uma denúncia falsa. Os senhores feudais, aquele lá, ele não sabe administrar, vão tomar a fazenda dele. Pô. E podia ser falso, quer dizer, aquilo que é feito em nome do bem comum implica também algum mal. Tá certo? Então a questão vai se complicando formidavelmente. E ela se complicará tanto mais se você não tiver esclarecido o que você entende por bem. Quer dizer, você precisaria ter toda uma filosofia moral pronta para daí você poder aplicar na análise desses fatos. Ora, o fato de que a análise moral das situações seja complicada não quer dizer que você pode entendê-las sem moral. Ou simplesmente fazendo abstração da moral. De início, por exemplo, os antropólogos, eles, quando começam a estudar diferentes culturas, eles fazem a abstração de juízos de valor. Por quê? Porque os valores das várias culturas são tão diferentes que você ficaria confuso. Então, vamos deixar isso de lado. Mas, então, isso quer dizer, por exemplo, que você... aqui tem uma civilização que cuida dos órfãos e tem outra onde matam os órfãos. Você não vai se pronunciar, você vai apenas descrever que uma coisa é assim. Aqui se faz assim, ali se faz assado e assim por diante. Né? Porém, em que medida isso é compreender realmente a situação? Quer dizer, uma mera descrição não é uma compreensão. Né? Se você explicar, vamos dizer, você arruma uma explicação funcionalista. Então, você diz, olha, nesta sociedade, o assassinato das crianças tem esta finalidade, assim, assim, assim, para manter a máquina funcionando. E naquela outra sociedade, cuidar dos órfãos tem esta funcionalidade, etc, etc. Bom, a funcionalidade é a razão da existência dessas instituições, ou é apenas a racionalidade que você de fora está enxergando nela? Se você decide encarar a sociedade como uma máquina que tem que funcionar, eu digo, bom, a analogia da sociedade com a máquina surge no século XIX. Não surgiu nas tribos que o antropólogo está estudando. Eles talvez nem saibam o que é máquina. Né? Eles não têm essa concepção mecanicista das coisas. Então, isso quer dizer, você está enxertando no seu objeto uma racionalidade que não está nele. Você está confundindo a sua racionalidade com a dele. A sua explicação com a dele. Então, você não está compreendendo verdadeiramente. Então, aí é aquilo que diz o Benedetto Croce. Ele diz, se eu não participo emocionalmente ou imaginariamente dos valores desta ou daquela civilização, eu não a compreendo. Se eu não tenho o senso da honra patrícia, eu não compreendo a sociedade romana. Se eu não tenho o senso da caridade cristã, eu não compreendo a Idade Média. Se eu não tenho o anseio da igualdade social, eu não compreendo o comunismo. E assim por diante. Então, quer dizer que alguma participação emocional nos vários valores, por heterogêneos e distintos que sejam, é indispensável à compreensão histórica. E, portanto, à compreensão em sociologia, ciência política, etc. etc. Qual é a solução que eu encontro para isso? É a famosa suspension of disbelief. Quer dizer, você tem que pegar a forma do Coleridge para você entender o quê? As obras de literatura. Ou seja, você está lendo um romance, ou escrevendo uma peça de teatro, você faz a abstração de que aquilo não está acontecendo na realidade. E você participa como se estivesse vivenciando aquilo. Quando acaba o espetáculo, você volta para o seu mundo de valores normal. Ou o método Stanislavski, onde você vivencia, vamos dizer, as situações do personagem procurando análogos daquilo na sua própria vida. Não é isso? Esses análogos podem ter uma diferença de proporção enorme. É o famoso caso que ele ia representar um personagem que ia se suicidar e na hora H desistia, ficava com medo de desistir. E ele fala, pô, nunca passei por uma situação dessa. Como é que eu vou achar na minha memória um negócio parecido? Ele lembrou de manhã quando ele ia tomar banho. Um frio desgraçado, ele ia girar a torneira, mas dava um ataque, o temor serviu, ele desistia. E daí, na hora de representar o suicida, ele lembrava dessa cena. E isso funcionava. Quer dizer, um análogo, por distante que seja, ele pode funcionar. Então, assim nós podemos operar essas duas coisas, a suspension of disbelief e a identificação stanislavskiana. O que significa que, sem um certo senso, vamos dizer, da invenção literária e do teatro, não podemos praticar nem ciência política, nem sociologia, nem história, nem coisíssima nenhuma. Né? Então, se houve formações estatais construídas com o propósito, a ideia ou a desculpa, como queiram, do bem comum, é absolutamente impossível explicar essa formação fazendo abstração da ideia do bem e, portanto, do mal. Quer dizer, alguma participação na ideia do bem eu tenho que ter. E se eu estou lidando, por exemplo, com uma civilização que me parece absurda ou monstruosa, como a Inca ou a Azteca, né, que anualmente fazia sacrifícios rituais de milhares de pessoas. Pegava um monte de gente da tribo vizinha e arrancava o coração do negro em cima do altar. É difícil você participar imaginariamente disso. Tá certo? Você teria que se imaginar num estado patológico, não é isso? Mas não é possível imaginar que você está louco e você viva certa loucura por 5 minutos. Não é isso? Claro que existe um limite para isso. Por exemplo, o limite da crueldade. Um indivíduo que comete atos de crueldade excepcionais. Né? O que ele está sentindo, o que ele deseja. Não é isso? Bom, nós podemos imaginar, por exemplo, que este indivíduo ele não está agindo em função de algo que ele acredite ser o bem, mas ele pode ter uma fascinação do mal enquanto tal, que implica, portanto, o horror de si mesmo. Ora, qual de nós não sentiu horror de si mesmo em algum momento? Portanto, através dessa pequena experiência do horror, né, do horror que você teve de si mesmo por causa de alguma coisa feia que você fez, você pode imaginar, apenas ampliando aquilo, um horror muito maior. Né? Então, sempre tem um jeito de você entrar ali. Curiosamente, as ciências políticas fazem parte do que os franceses chamam de sciences morales, ciências morais, das quais a primeira característica é serem totalmente amorais. E, isso é de não poderem pronunciar sobre o valor ou desvalor moral dos fenômenos estudados. Nas últimas décadas, no mundo anglo-saxônico, a expressão teoria do governo foi substituída pela de ciência política. Isso vai fazer uns 40, 50 anos, mais ou menos. À medida que os departamentos universitários procuravam imitar um modelo positivista, por influência da escola analítica, que idealiza, de algum modo, o método científico, o impôs as faculdades de teoria do governo, e elas passaram a ser faculdades de ciência política, political science, e, se possível, matematizar tudo o que encontrava pela frente. Quer dizer, a obsessão matemática é outra coisa também que é dado da escola analítica. Os resultados foram desastrosos. Na década de 80 do século XX, o psicólogo Philip Tetlock submeteu a teste 284 especialistas em ciência política, oferecendo-lhes um questionário com perguntas do tipo: qual o próximo país que vai entrar em guerra? Qual o próximo país que vai sair da OTAN? Qual político vai ficar no cargo ou perdê-lo? E assim por diante. A conclusão dele foi que chimpanzés atirando dardos a esmo alcançariam a mesma média de acertos que os cientistas. Isso é absolutamente desastroso. Você me ouviu dizer, os caras não sabem nada, eles não estão entendendo nada. E, no entanto, estão praticando political science. Né, estão recebendo grants do governo, têm lá o seu cargo, sua aposentadoria, né, seus anos sabáticos, tudo isso estão jogando dinheiro fora. Um dos maiores vexames cognitivos de todos os tempos foi o fracasso geral dos cientistas políticos em prever a queda da União Soviética. Segundo John Lewis Gaddis, autor de valiosos estudos sobre a Guerra Fria, esse acontecimento foi tão importante em escala mundial que nenhum estudo das relações internacionais com pretensões de antevisão e competência poderia ter falhado em perceber que ele se aproximava. No entanto, todos falharam. O fracasso foi tão patente que, em 2012, a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos pensou em cortar das verbas da National Science Foundation os cientistas políticos. Ainda está ameaçando fazer isso, está em discussão até hoje. Foi um desespero geral. Muitos alegando cinicamente que previsões erradas não são provas de incompetência, indo, portanto, a contrapelo do lema positivista inicial, savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir, saber para prever, prever para poder, apegamos tenazmente ao preceito de Karl Popper, que na Logic of Scientific Discovery de 1934 afirmava, aspas, profecias de longo prazo só podem ser derivadas das predições científicas condicionais caso se apliquem a sistemas que possam ser descritos como bem isolados, estacionários e recorrentes. Ou seja, você tem que consistir. O objeto da ciência é um determinado sistema que está bem isolado, bem delimitado. Ele é estacionário ou cíclico, tá certo? É recorrente, portanto. As coisas voltam a acontecer da mesma maneira. Esses sistemas são muito raros na natureza e a sociedade moderna não é um deles. A desculpa era evidentemente falaciosa. Ela implicava excluir do campo da ciência a física quântica, a clínica médica e a economia, que não sobrevivem sem predições. Ademais, Popper se referia a predições exatas, abrangentes e absolutas, como leis científicas, aplicações de uma constante ou lei. Portanto, no caso da União Soviética, os cientistas políticos tinham falhado até mesmo em fazer previsões condicionais. Eles falaram até em levantar a simples hipótese da queda. Eles não levantaram nem mesmo a hipótese. Quer dizer, aquilo lhes parecia impossível. É? Portanto, você diz, nós não somos incompetentes só porque fazemos previsões erradas, porque Popper disse que, né, predições lançadas só para sistemas estáveis. Não, mas ele está falando de predições cíclicas e repetíveis, aplicações de uma lei cíclica. É? E não foi nisso que vocês falaram. Vocês falaram para ver o quê? O próximo passo. É muito pior do que isso. 5 anos antes do desmantelamento do Estado Soviético, um prestigioso representante da classe, o professor Paul Kennedy, publicou um calhamaço de sucesso mundial, Ascensão e Queda das Grandes Potências, no qual previa, isso foi em 1985, no qual previa com grande quantidade de análises estatísticas que na década seguinte poderia o americano vir abaixo e a União Soviética se consagraria como máxima potência dominante no mundo. Isso foi exatamente o contrário do que aconteceu, 180 graus, né? Os aplausos gerais que cercaram a publicação desse erro monumental formam um comentário cômico ao fracasso geral dos cientistas políticos em prever algo que, desde dentro da União Soviética, escritores dissidentes já anunciavam fazia tempo. Né? E houve um comentarista francês, um jornalista francês, esqueci o nome dele agora, um cara não muito importante, que disse, olha, isso aí não vai durar muito, não, está para acabar, por causa disso, disso, assim, assim, assim. Vários previram, mas nenhum cientista político profissional. Agora, o pior foi ninguém ter previsto a ascensão islâmica, que é um fato de dimensões ainda maiores do que a queda da União Soviética. Você não encontra um cientista político que diz que isso vai acontecer. Né? E o retorno das guerras étnicas. O René Guénon anunciou as duas coisas na década de 20. O René Guénon não era um cientista político, não era nenhum membro da faculdade, era um marginal, um intelectual marginal. Bom, eu entendi que essa previsão era verdadeira pelo menos 20 anos antes de que ela se manifestasse. Eu estava comentando isso com meus alunos, falava, vai, daqui a pouco vai islamizar tudo. Na época que eu falei, parecia loucura. Isso foi o quê? Década de 80. 82. Agora você imagina falar isso na década de 20 e 30. Depois é mais loucura ainda. Tá certo? Por que que o Guénon acertou? E por que que eu também acertei nisso aí? Porque a gente tinha certos critérios que esse pessoal não tem. Os meus não são idênticos quanto o Guénon. Ele, inclusive, sabia disso porque ele era um agente da ocupação islâmica, então ele sabia o que os caras estavam tramando. E sabia qual era o terreno no qual esta ocupação se desenrolaria e que, portanto, esse terreno seria vulnerável. Mas os cientistas políticos não sabiam. Aliás, diz aqui, eu estou lendo um dos melhores livros que se publicaram sobre o René Guénon. René Guénon, Uma Política do Espírito, David Bisson. O livro é excelente, só que é o seguinte, ele faz das tripas coração para conseguir enquadrar o Guénon nas escolas de pensamento que existem no Ocidente, escolas de pensamento e correntes de influência que existem no Ocidente. Então, o que Guénon era? Ele era um antimoderno, ele era um reacionário, ele era um anarquista, ele era um tradicionalista. O que, que ele era? Ele era tudo isso. Só tem o seguinte, acima de tudo, ele era um muçulmano. E o pessoal esquece disso. Então, isso quer dizer que o Guénon não pode ser explicado em função das categorias ocidentais, porque ele não pertence ao Ocidente. Né? Ele só pode ser explicado dentro de um plano islâmico abrangente, do qual ele foi a ponta de lança. Então, o Guénon, no contexto ocidental, você pode chamar ele do que quiser, você pode chamar ele de reacionário, de anarquista, de fascista, etc., porque ele tem um pouco de tudo isso. Mas tudo isso é acidental. Tudo isso não pega a essência do fenômeno. A essência, o que é? Uma ação islâmica, meu Deus do céu, uma intervenção islâmica no Ocidente, que ele, nos anos 20, ele disse que só tinha três possibilidades. Ou a Igreja Católica se restaurava, ou o Ocidente caía na barbárie, ou o Islã ocupava o negócio. E na primeira hipótese, a restauração da Igreja Católica seria já a restauração sob hegemonia islâmica. Quer dizer, mestres espirituais islâmicos orientariam uma renovação da Igreja Católica. Então, isso quer dizer que as duas hipóteses são islâmicas, né? Na verdade, então, não são três, são só duas. Uma mais macia, a outra mais drástica, mas as duas são islâmicas. Então, só tem duas possibilidades. Ou islamismo, ou barbárie. Né? Isso ele diz na década de 20. Né? Então, isso quer dizer que o René Guénon não pode ser explicado dentro da história das ideias no Ocidente, porque ele não pertence a essa história, ele pertence a uma história que abrange o Oriente e o Ocidente, especialmente o Oriente Médio e o Oriente Islâmico. Então, dizer, toda essa análise está muito bem feita, só faltou um negócio. Se você se ilude com a ideia de que o Guénon, aos 50 anos de idade, se converteu ao Islã, você está maluco. Porque do que ele escreveu daí para diante, nada se distingue, nem uma linha se distingue do que ele escrevia antes. E ele recebeu a iniciação no Matarica aos 14 anos de idade. Né? Portanto, ele já estava sendo preparado para isso desde a adolescência. Né? Claro que a ação dele, ela só se elucida, só se esclarece aos poucos. Até o momento que ele morreu, essa ação não estava ainda bem esclarecida, se esclarece depois. Então, pelos efeitos que ela desencadeia, tá certo? Quando você vê que esses efeitos estão coerentes com o plano, você entende como está fazendo. Assim, é como o caso do Dugin, o pessoal fica sabendo, né, perguntando o que é o Dugin, né, como enquadrar o Dugin, né, na história da filosofia ocidental, do pensamento ocidental. Quando você olha por aí, você fica completamente atordoado, porque ele mistura Karl Marx com Júlio Zévola, com não sei o que mais. Bom, qual é o ponto de união? Qual é o eixo de tudo isso? Eu não entendi. O eixo do Dugin não é um eixo nem teológico, nem filosófico, nem mesmo ideológico. Ele não é um filósofo, não é um teólogo, não é um ideólogo, ele é um estrategista. É? E do ponto de vista da estratégia da expansão do Império Russo, tudo pode servir. Né? Portanto, aquilo que, visto por um lado, parece uma, que ideologicamente ou filosoficamente parece uma mixórdia dos demônios, do ponto de vista estratégico, faz um sentido danado. É assim, eu simplesmente estou juntando tudo que está contra o Ocidente e que pode nos ajudar a derrubá-lo. Não precisa ter uma coerência interna, porque tem uma coerência estratégica. Assim como, veja, a esquerda latino-americana, você não vai entender a esquerda latino-americana em termos ideológicos, só vai entender em termos estratégicos. Se você perguntar, por exemplo, o que que a luta de classes e a ditadura do proletariado tem a ver, vamos dizer, com o feminismo e com o islã, ou com o gaysismo, não tem nada a ver. Ideologicamente, e muito menos moralmente, filosoficamente, mas estrategicamente tem tudo a ver. Você já está juntando inimigos que são antagônicos entre si, mas que são mais antagônicos a um terceiro. Então, você vê que o mundo acadêmico perde muito tempo discutindo coisas que não existem. Por quê? Porque ele quer entender tudo nos seus próprios termos. E o certo é o seguinte, você só pode entender o que o indivíduo está fazendo nos próprios termos dele. Né? Então, o que que ele quer? Né? E aonde ele quer chegar? Né? Por esquisito que seja. E isto sem a tentativa de você enquadrá-lo ou classificá-lo antes. Não é isto? Então. Bom, aqui eu entro num outro assunto, que é a distinção entre o que é um conceito descritivo, científico, o que é um símbolo autoexplicativo. Por exemplo, quando o teórico do Estado soviético diz que este é o Estado proletário, você pergunta, mas quantos proletários tem no governo? Nenhum. Então, ele não é um, o Estado proletário não é um conceito descritivo, é um símbolo autojustificador. Não é isso? Nós tomamos poder em nome do proletariado, de um proletário futuro. Tá certo? Então, isso não é um conceito científico, não pode ser aceito como conceito científico. Então, digo, se nós não podemos aceitar, vamos dizer, o modelo francês, o modelo alemão e o modelo anglo-americano, muito menos podemos aceitar o modelo soviético, que foi todo construído como um sistema de autojustificação ideológica. Né? Mas esse problema da distinção entre conceitos e conceitos descritivos e símbolos autolegitimadores é um assunto para depois. Isso é uma complicação em si, e isto requer o estudo daquela apostila Problemas de Método nas Ciências Sociais, que nós vamos voltar mais tarde. Vou pular aqui um pedacinho. Você aguenta ainda mais um pouco? Já foi longe demais. 10:30. Mais um pouquinho só. Não, vamos parar e fazer intervalo e daqui a pouco voltamos com as perguntas. O resto fica para a próxima aula. Alô, por favor, vocês estão ouvindo? Avisem pelo chat. Então vamos lá. Tem várias perguntas muito boas aqui. Aqui, William Rodrigues pergunta: o senhor disse que o decálogo não se aplica a nações ou estados, mas na passagem de Gênesis, capítulo 9, versículos 5 a 10, não teremos aí um arremedo ou viga mestra para alguma comunidade humana minimamente funcional? Então, esse é o ponto em que Deus faz a aliança com Adão. Tá certo? Ali, de fato, você tem exatamente o que você disse, quer dizer, uma viga mestra para alguma comunidade humana minimamente funcional. Mas entre uma comunidade humana minimamente funcional e uma civilização, a distância é tão imensa que isso aqui não serve como base para julgamento de civilizações inteiras. Mesmo porque você não pode esquecer que isto foi o que Deus revelou aos judeus. Nós não sabemos o que Deus revelou a outros povos. Alguma coisa ele revelou. Por quê? Porque existe um fenômeno da unidade transcendente das religiões. A unidade transcendente das religiões se refere não a uma espécie de religião universal, seria absurdo isso, mas a um conjunto de preceitos metafísicos que são uniformes em todas as religiões do mundo. Então, algo sobre a constituição do universo, Deus revelou a todos os povos. Mas isso não quer dizer que isso não é a mesma coisa que dizer, tantas religiões são boas. Não, não é a mesma coisa, porque uma religião consiste de muito mais do que uma armadura metafísica. A armadura metafísica é de fato conhecida. Né? O livro do Whittle Perry, A Treasury of Traditional Wisdom, que é uma coleção de textos comparados do hinduísmo, budismo, islamismo, etc., não deixa a menor dúvida a respeito disso. Então, a teoria da unidade transcendente da religião está certa. Mas não esqueça o seguinte, todas elas coincidem só no aspecto metafísico, ou seja, na explicação da estrutura da realidade. A estrutura da realidade universal é a mesma em todas. Tá certo? Porém, essa estrutura da realidade universal, ela é por si mesma universal e tem pouco a ver, vamos dizer, com a interferência direta e pessoal de Deus na história. Essa é outra coisa, né? Então, veja, você quando, para usar uma expressão corrente, você se aproxima de Deus, você não está se aproximando de um universal abstrato, você está se aproximando de uma pessoa, certo? E esse faz toda a diferença do mundo. Porém, encarar do ponto de vista da universalidade, de fato, todas as religiões são idênticas sobre esse aspecto. Daniel Andrade pergunta, por que Benedetto Croce desconsiderava a obra de Giacomo Leopardi? Não sei, eu nunca li uma única linha das muitas que Benedetto Croce escreveu sobre Leopardi. Sírio Sapper pergunta, o senhor chegou a comentar no começo da aula o elevado índice de acerto de alguns analistas de mercado. Salvo engano, o senhor publicou ontem no Facebook uma entrevista do James Rickards. Muitos estudiosos têm previsto um possível colapso da economia estadunidense e até do próprio sistema político nos próximos tempos. O próprio Glenn Beck insiste a todo instante, aconselha até a reserva de alimentos. Pergunto, qual é a real medida da crise e de seus efeitos nos Estados Unidos? Ou é tudo histeria? Fala, não. Uma crise é, de certo modo, inevitável na medida em que vários países vão abandonando o dólar como moeda de troca e adotando outras moedas. Isso aí é inevitável que aconteça. Porém, a capacidade de recuperação da economia americana, pelo lado da tecnologia, é monstruosa. As pessoas não conseguem imaginar isso aí. Então, as duas coisas são possíveis, tanto uma crise quanto uma recuperação imediata. Tecnologicamente, nenhum país do mundo se aproxima disso aqui, mas nem de longe. Né? Você vê, por exemplo, essa coisa do petróleo, que até ontem eles estavam na mão de árabes sauditas, etc. E, de repente, eles decidem fazer os buracos e começar a achar petróleo. E isso aqui tem 25 vezes mais petróleo do que no resto do mundo, então, pronto. Nesse ponto, está superado. Então, a força dos Estados, a fragilidade, a vulnerabilidade dos Estados Unidos está justamente na moeda. Quer dizer, aqueles acordos de Bretton Woods que transformaram o dólar na moeda internacional, eles estão para cair. Em que medida a economia americana sobreviveria a isso? Eu acho que ela tem a possibilidade de sobreviver muito bem, mas não se há algum período de dificuldade extrema. Agora, tudo depende também, depende muito do governo. O que o governo vai fazer? Se você mantiver no governo um inimigo do país, vai dançar. E se os políticos e a classe analítica continuarem inermes perante esse estado de coisas, então, tudo isso é mau presságio. Marcelo Rondon. Espero que o senhor faça algum comentário sobre a evolução das técnicas de controle mental, PNL, hipnose, escrito sobre o Jardim das Aflições. E aquilo já passou há muito tempo, já foi muito além disso. Né? Então, hoje, sobretudo com essa técnica de hipnose instantânea, ela evoluiu monstruosamente desde a época dos hipnoladres. Tá certo? Então, eu acho que o poder que isso confere a quem tiver dinheiro suficiente para usar essas técnicas é um negócio absolutamente ilimitado. E mais dia, menos dia, todos nós vamos ter que nos precaver contra isso. Realmente não dá que eu fazer aqui um relato sobre isso aí, mas um dia poder voltar a esse assunto. Mas, para você ter ideia, vamos dizer, da imensidão da área de aplicação disso, é só ler o livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, e você vê. Quer dizer, que esse negócio de PNL, controle mental, está sendo usado no mundo inteiro em cima de criancinha. Que é totalmente indefesa. Isso é uma coisa monstruosa, mas tá aí. Quer dizer, o ideal de todos eles é chegar àquele ponto do Lênin, né, que você derrota o inimigo fazendo ele perder a vontade de lutar. Então você vai, por meios sorrateiros, desarmando a mente do indivíduo, tornando-o indefeso e aprisionando-o na espiral do silêncio. Tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Né? Então, bom, voltaremos a isso mais tarde. Precisa de uma aula só sobre isso aí. Você quer aula sobre técnicas de manipulação da mente? Então, podemos fazer um dia. Mas agora não dá para comentar isso aqui. Fernando Reivax. Tenho três perguntinhas. A primeira eu fiz durante o Hangout sobre política e literatura, mas não foi lida. Já se passaram muitos anos desde que o senhor escreveu sobre o gênero literário. O senhor teve alguma ressalva, alguma correção a fazer? Na verdade, eu não sei. Eu acho que a teoria geral que deriva o gênero literário dos tempos verbais, eu acho que eu não vejo outra solução para o problema. Talvez eu possa corrigir um ponto ou outro, mas acho que não. No essencial, não vejo o que eu possa ter a mudar ali, né? A segunda é uma dúvida sobre a 276, a qual nunca foi postada, a qual nenhum esclarecimento foi dado. Eu também não sei por que essa aula sumiu. O Silvio Grimaldo, é você que tem que responder isso aí. Cadê a aula 276? Por último, gostaria de saber o que o senhor pensa do Denis Cuddy, o autor que escreveu vários livros sobre o globalismo. Não li nenhum. Eu estou muito curioso a respeito, mas ainda não li. Então, você desculpa, quando tiver lido, eu digo alguma coisa. Tiago Mafra de Oliveira. Primeira aula sobre teoria do Estado, já disse que uma coisa é um plano de governo de um candidato para a divulgação durante a campanha e outra coisa, o plano efetivo de ação depois do governo. Isso é a coisa mais óbvia. Quer dizer, uma coisa é um plano que você apresenta para ganhar uma eleição e outra coisa é um plano que você tem para governar. Os objetivos são completamente diferentes e é natural que sejam. Tá certo? Quer dizer, de preferência, não deveriam ser totalmente antagônicos. Mas nenhum candidato eleito poderá jamais fazer as coisas exatamente como ele prometeu na propaganda de campanha. Né? Nas últimas semanas, a grande mídia e boa parte dos brasileiros estão chamando a Dilma de mentirosa e incoerente. Ah, nesse sentido, todos os governantes do mundo são mentirosos e incoerentes. O problema da Dilma não é esse. Ah, ela prometeu uma coisa e fez outra. Todos os governantes fazem isso. Né? O Reagan prometeu diminuir a despesa estatal e aumentou para fazer na Guerra das Estrelas e passar a rasteira na União Soviética. Você vai reclamar que ele fez isso? Pô, o cara simplesmente derrubou o principal inimigo do país e gastou um pouco de dinheiro a mais do que ele tinha prometido gastar. Então, o Reagan, sobretudo, se você ler ali nos diários dele, você vê que ele era um verdadeiro moito. Ele não contava para ninguém o que ele ia fazer, nem para a mulher dele. Este plano que ele tinha com relação à União Soviética, ele ficou quieto o tempo todo. De repente chegou com aquilo pronto, tem que fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso. E esse, vamos dizer, esta coisa inesperada dele foi o segredo do sucesso. Então, o problema com Dilma, Lula, etc., não é que eles não cumprem promessas de campanha, não, é que eles mentem com relação a fatos. Isso por exemplo, outro dia aparece a Dilma dizendo: não, a culpa da Petrobras é do governo FHC. Eu digo: mas se a FHC foi 12 anos atrás. E esse negócio do petrolão começou agora. Então, como é possível? Quer dizer, é culpa retroativa? Quer dizer, isso não é mentira de campanha. Isso é mentira factual. Né? E também você tem a mentira, você tem o acobertamento, né, de atos criminosos. Você tem esse caso do Celso Daniel e do outro, do prefeito de Campinas. Quer dizer, tudo isso aí não é mentira de campanha. Né? Mentira de campanha eu acho que é tolerável. Isso é como mentira que você conta para conquistar a namoradinha e fazer ela casar com você. Você promete um monte de coisa que você não vai fazer, mas, como dizer, é por uma boa causa. Né? Mas esse tipo de mentira que entra no campo da criminalidade, isso é outra coisa completamente diferente. Ou a questão do Barack Hussein Obama, que se apresenta com documentos falsos, né? Não é que ele prometeu uma coisa e fez outra. É verdade que ele prometeu uma coisa e fez outra exatamente oposta. Isso é verdade, mas isso não tem tanta importância. É o seguinte, ele não mente contra o que ele vai fazer, quanto ao que ele vai fazer, ele mente contra quem ele é. Então, até hoje, ninguém sabe quem é o Barack Obama. Como é que um país de 300 milhões de habitantes aceita ser governado por um desconhecido com documentos falsos, que talvez nem tenha nascido no país, ninguém sabe onde ele nasceu. A vida do outro candidato, John McCain, foi vasculhada em todos os pontos, ele tem que mostrar todos os documentos, e o Barack Obama até hoje nada. Então, isso aí não é mentira de campanha. Isso é mentira essencial, mentira criminosa, é outra coisa. Mara Signorelli pergunta: o Império Eurasiano tem o objetivo próximo de retomar o território da antiga União Soviética? Esse é o primeiro objetivo. Mas o segundo, vamos dizer, é a expansão universal. Eles querem expandir universalmente mesmo e se tornar potência dominante, derrubar os Estados Unidos. É o livro do James Heisel, que foi publicado recentemente, com o título entre aspas, o Império Americano tem de ser destruído. Isso é, faz parte do programa do Alexander Dugin, né? Taylor Lewis pergunta, em algumas aulas do começo do curso você disse que havia uma aliança entre a esquerda e o Islã contra o Ocidente e que eles iriam entrar no embate provavelmente antes de acabar com esse inimigo comum. Pergunta, os últimos acontecimentos com o ataque na Europa indicam que esse embate tenha começado? Sim, exatamente. Quer dizer que esta aliança ela é apenas negativa, ela é apenas contra um inimigo comum. E todas as alianças feitas assim, na base puramente negativa, elas duram pouco. Elas são, não digo que não possa ser restaurada. Você pode enrolar e costurar a aliança, tá certo? Como, sei lá, a aliança entre o Hitler e a União Soviética durou pouco, tá certo? E depois a aliança do Ocidente com a União Soviética contra o Hitler também durou pouco, tá certo? Mas sempre se pode consertar de novo, de novo, de novo. Mas que o conflito já apareceu e que apareceu na França, você tem toda a razão. Faça a pergunta, ele tem uma outra pergunta que chegou agora. Ele quer saber qual a solução que o Veblen apresenta para retornar à realidade quando o homem fica submerso num discurso ideológico. Bom, toda a filosofia se destina a isto. Então, é importante ressaltar o seguinte. Muito da ciência política e da filosofia política erra por estar comprometido com certos modelos de Estado, ou existentes, ou por existir, ou com a ideia de orientar os governantes, com a ideia de propor fins, metas e modelos a toda a sociedade. Esse é um erro monstruoso. Tá certo? A filosofia é essencialmente, na sua origem, a filosofia é a educação. E o alvo da filosofia não é a sociedade, não é o Estado, é o indivíduo, é a pessoa do aluno. É ali que nós temos que nos focar. Tá certo? Quer dizer, desenvolver o aluno, abrir os seus olhos, fazer com que ele consiga perceber as coisas. Não é questão de pensar por si, não, é de perceber as coisas. Tá certo? E o esforço de vida inteira do Veblen foi esse. A filosofia existe para isto. Né? Então, muitas vezes, o esforço filosófico, ele não chega a resultados doutrinais concludentes por causa disto. Assim como por a filosofia de Sócrates, não chega a um resultado final concludente. Se você perguntar qual é a doutrina de Sócrates, a resposta até hoje é não sei exatamente. O que vocês têm é o exemplo de Sócrates, é a pedagogia de Sócrates, é o método de Sócrates. Isso tudo você tem. Conclusão doutrinária, não tem. Do mesmo modo, a filosofia do Wegener, do ponto de vista doutrinal, é totalmente inconclusiva. Mas o fato é o seguinte, ele nos ensinou a examinar, vamos dizer, as ideias políticas como componentes da experiência humana. Ou seja, nos ensinou a enxergar a raiz das ideias políticas na realidade da experiência. E isso... Basta isso para você já estar curado do fascínio hipnótico dessas ideias. Você não pode esquecer que qualquer discurso tem uma determinada impostação e ele situa o seu ouvinte, né, no seu universo de discurso, no seu patamar de discurso. E esse patamar ele pode puxar você da realidade da sua experiência para enxertar você dentro de um outro quadro simbólico no qual você passa a viver. Tá certo? É claro que se você tem uma proposta política, se você quer realizar algo, se você quer realizar a democracia americana, você quer realizar o Império Eurasiano, etc., você está fazendo exatamente isso o tempo todo. Você está puxando as pessoas, desde a sua experiência pessoal imensamente variada, para a unidade, vamos dizer, de um drama ou de um enredo no qual elas vão participar agora, que é aquele enredo da Revolução Proletária ou do feminismo, ou do Império Eurasiano, etc, etc. Então você deixa de viver a sua vida e passa a viver um determinado drama coletivo, tal como descrito por seu fulano ou seu fulano. Né? Mas isso não é filosofia, isso é o contrário da filosofia. A filosofia consiste em furar esse balão e devolver você para a sua experiência real. Portanto, apelar sempre para o seu testemunho, testemunho daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que você sentiu, daquilo que você percebeu. Tá certo? E arraigar o mais possível os seus pensamentos dentro da realidade da sua experiência. Tá certo? E também, vamos dizer, da experiência compartilhada, mas compartilhada entre as pessoas que estão falando, não é experiência universal. Tá certo? Então vamos lá. Alexandre Miller Ribeiro. O julgamento moral de uma civilização dos romanos não está corretamente realizado em A Cidade de Deus, de Santo Agostinho? Não está corretamente realizado. Por quê? Porque o próprio Agostinho era o resultado desta civilização. Isso é uma meditação sobre os erros e pecados de uma civilização, desacompanhado, por assim dizer, da meditação oposta, quer dizer, em que medida precisávamos desta civilização para chegar onde estamos. Então, isso não quer dizer que eu digo o julgamento moral total de uma civilização é impossível, mas não quer dizer que você seja obrigado a não ter opinião nenhuma sobre este ou aquele aspecto que lhe parece dominante. Né? André Lira pergunta, o senhor poderia dar esse rascunho para nós? Ainda não, isso aqui não é nem o rascunho, isso aqui é rascunho do rascunho do rascunho, isso ainda vai mudar muito. O senhor poderia falar mais sobre o esoterismo? Lembro que sim, mas precisamos de uma outra aula sobre isto. Que tal uma aula inteira? Tá? Perfeito. O Zé Rossin, não existe linguagem fora do mundo terreno? Existe a linguagem de Deus, mas a linguagem de Deus se identifica com a própria existência do mundo físico. Mas, quer dizer, como é que Deus criou o mundo? Pela fala. Quando ele diz, faça-se a luz aparece imediatamente. Tá certo? Então essa é a diferença da linguagem de Deus e a nossa. Quer dizer, esse santo olha aqui, dizer, nós falamos com palavras, Deus fala com palavras e coisas. Quer dizer, aquilo que Deus fala existe, passa a existir ou existe. Tá certo? E nós não. Nós, entre a nossa fala e a realidade, existe uma distância imensa. Então você pode falar, vamos ver, de uma linguagem angélica, que é uma espécie de intermediário de criação. E você pode falar de uma linguagem divina, mas a linguagem divina é o Logos Universal, e o Logos Universal vai ser a própria estrutura da realidade, a própria estrutura do cosmos. Então, essa é a única linguagem concebível fora da linguagem humana. Quando eu digo o mundo é mediador de toda a linguagem, não quer dizer que seja apenas o mundo terreno, evidentemente. Eu estou falando do universo inteiro. Quer dizer, nós não estamos só no planeta Terra. Acho que até hoje ninguém conseguiu estar só no planeta Terra. Mas, se você está no planeta Terra, você está dentro do universo em geral. Você está vendo aí as estrelas, o Sol, a Lua, etc. E você, eu dei uma aula sobre isso, o negócio do ápero, do indeterminado, quer dizer, você sabe que tudo aquilo que você vê é uma espécie de esfera, esfera luminosa que está boiando dentro de um mar de obscuridade que é de extensão ilimitada. Quer dizer, a extensão do desconhecido abrange o conhecido. E você sabe que o desconhecido está lá. E isso faz parte da sua experiência. E isto, quando eu digo que o mundo é o mediador da linguagem, eu estou incluindo esses outros aspectos. Senão, vocês nem entenderiam o que eu estou falando. Quer dizer, eu falo do Aperon. Né? Você não sabe que o círculo do que você conhece, ou a esfera do que você conhece, está boiando dentro de um oceano que você desconhece. Você nunca tinha percebido isso, talvez nunca tenha pensado nisso, mas é claro que você sempre soube disso. Né? Então, vamos dizer, quando você vê uma criança aprendendo a andar, aprendendo a falar, você vê que ela está avançando para dentro do desconhecido. Não é isso? Então ela sabe que o desconhecido está lá. Ela sabe que é algo que ela não conhece, algo que ela não entende. Não é isso? E isto faz parte da estrutura da experiência. Alexandre Miller Ribeiro pergunta, ainda que muitos estejam dito sua majestade, uma apologia de Emile Boutroux, pergunto se o senhor não poderia falar mais sobre a posição do filósofo francês dentro da história do conhecimento, sobre o contingencialismo na sua filosofia da natureza e sobre o modo como esse contingencialismo se manifesta na visão de Boutroux, na moral da religião. Bom, isso é muita coisa para falar uma vez só, mas só tem uma coisa a acrescentar. Tudo o que aconteceu depois na física quântica mostra que o Emile Boutroux estava montado na razão. Quer dizer, hoje em dia não faz mais muito sentido você falar em leis da natureza, mas você pode falar em certas regularidades ou hábitos da natureza. Hábitos muito antigos, quer dizer, as coisas têm funcionado assim, mas nós não sabemos exatamente como vai funcionar em seguida. Tá certo? Quer dizer, então, o fato de algo estar acontecendo com regularidade, às vezes há milhões de anos, não significa que vai continuar sempre assim. Tá certo? Então, essa era a ideia do Boutroux, quer dizer, que tudo no conhecimento científico é contingente, nunca. Você não está lidando com a esfera do necessário. Necessidade só existe na esfera lógico-matemática pura ou na esfera puramente metafísica, que não se refere especificamente a este mundo, mas a todos os mundos possíveis, a esfera da possibilidade em geral. Então, aí você tem certezas absolutas e finais. Mas quando você entra no estudo deste mundo, bom, este mundo é caracterizado pela sua variabilidade, pela sua mutabilidade, dentro da qual você consegue distinguir algumas constantes. Mas, qual é a posição dessas constantes do conjunto? Você não sabe exatamente, né? Então, estamos em pleno contingencialismo. Então, o Boutroux, que nada sabia de física quântica, acertou em cheio. E eu acho que por hoje acabou. Então, acho que é isso. Vamos parar por aqui. Tá bom, eu queria lembrar vocês do curso de formação da personalidade, que será realizado em maio. Eu não sei exatamente o dia. 18 a 23. 18 a 23. Talvez eu tenha que pular para 19. 19 é terça. É, mas aqui eu vou caçar um urso. E eu não sei se eu posso ir no começo de maio ou só na segunda semana de maio. Depende do o guia que vai determinar. Então, bom, eu avisarei vocês, mas em princípio será 12, como é? O 18 ou 19 de maio. Se for 19, eu pulo mais um dia. Dou mais uma aula no domingo, tá? Ninguém vai perder nada. Tá certo? Se supondo que ou eu pego o urso não aparece. Agora, se o urso me comer vivo, ele não poderá dar aula no meu lugar. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.